Agora no programa Expresso, série Palavras. Autor: Elivelton Marino. Título: O Dia do Matuto. Interpretação: Alexandre Silva. O galo canta. O matuto já está de pé. Um gole de café preto na garganta. E sua rotina começa com fé. Veste sua farda roceira e calça seu torto sapatão. Na porta, sentado à soleira, ele murmura qualquer canção. Enquanto os pássaros saúdam um novo dia, no morro desce o sol de labuta. Ele vai buscar sua companhia, chegando nos ombros, vem com a enxada batuta. Seguindo a caminho da plantação, pensa na esposa e nas crianças. Ao Pai Celestial roga proteção, que o fruto do trabalho dê à família esperança. O dia de trabalho é cumprido, o sol castigando a cacunda. Pelo cansaço já foi ungido, mas possui uma força profunda. Depois de lutar mais um dia, ele pega seu caminho, com pensamento de encontro à família que o aguarda no ranchinho. Chegando ao seu sagrado lar, se aconchega junto ao fogão. A velha viola começa a arranhar, da voz rouca, uma simples canção. Assim ele encerra seu dia, com as crianças e a companheira. É hora da Ave Maria, hora sagrada e verdadeira. Assim deixa de lado a tristeza, e apesar de ser rude e bruto, o seu coração se enche de beleza, trazendo força para essa vida de matuto.